Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha. DJ Vini da ZO. Tira a xota da reta, puta. Parecei do nadadora, essa piranha da minha quebrada. Parecei do nadadora, essa piranha da minha quebrada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada. É muita putaria, porque o pai já tá bolado. Então para, analisa, me olha e relaxa. Vai descendo com o bundão até lá embaixo. Então para, analisa, me olha e relaxa. Vai descendo com o bundão até lá embaixo. Então para, analisa, me olha e relaxa. Vai descendo com o bundão até lá embaixo. Então para, analisa, me olha e relaxa. Para, analisa, me olha e relaxa. Vai descendo com o bundão até lá embaixo. Onde você tá, menina? Zé, ó, que quer saber? Aquele boquete hoje vai ter TBT. Boquete assim, nunca mais achei. Boquete assim, nunca mais achei. Na 17, não te encontrei. O beco do pega, não te encontrei. Boquete assim, nunca mais achei. Boquete assim, nunca mais achei. Na 17, não te encontrei. O beco do pega, não te encontrei. Mais de 8 horas da manhã, tô chegando em casa essas horas. Oi, Yuri. No portão te esperando lá fora. Era mentira, eu tava na maconha. Vendo os paredão muito louco de droga. Vendo as piranhas descendo e subindo, roçando e quicando em cima da pistola. Quicando em cima da pistola. Vendo as piranhas descendo e subindo, roçando e quicando em cima da pistola. Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha. DJ Vini da ZO. Tira a xota da reta, puta.